Satura 5 autorizado, direto Ledão. Direto Ledão, 705. 1099, chame Recife agora, frequência 128.8, alternado 126.0. 288.260, vou no 099, bora. Street 28-1019, clear to land, runway 10 wind 150 degrees, 071. 1019, clear to land, runway 10, it's over 33, thank you. Boa noite, Leonardo, utilizado linha de Monte, pistola 0. Ah, sim, mantém 809. Ah, Roger 83, on the ground, Roger 322, turn right, right, 083, thank you. Leonardo, autorizado decolar, pistola 0, na altura 50 graus, 079. 169, decolador 25, chama agora controle 120, decimal 80. Controle 120, 869. Rota Zero Street, com ground 121, decimal 9. 121, eu faço a reclamação aqui. Contato radar, suba para o nível 390, via Argona. 360, via Argona, 869. Uma 705, chama da Recife, frequência 118, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, 125, 1, gol 705, Borete. Azul 9245, com a sua identificação, escreva para mais de uma, deixa para o nível 050. Sistemizado, direto de papel. Sistemizado, direto de papel. Confirmando, direto elétrico no 869. Afirma, voo no 869. Elétrico, agraço. 1869, deixa eu me repetir agora, frequência 128.8, alternado 1.2.0. Aqui, eu estou tocando o Capitão Victor, sendo a identificação, chegada a mão, deixa para o nível 050. Azul 9245, complementacional, chama para o Salvador, 118.95. 118. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, Azul 9245. 9245, QNH1019, autorizado pouso, pista 0, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso com azul 42, 9345. 1245 no solo, 45 direita solo, 121 decimal 9. Direita solo, 1219. 4192. 3662, acionei a identificação via Bomba de Ouro, desce para o número 050. Somente o estado, o número 2 na aproximação, é o 3662. Salvador Oeste, eu estou com o grupo estabilizado na Senai. Salvador Oeste, eu estou com o grupo, eu completo o final de chinatura, Salvador, 1185. Estou com o grupo, eu estou com o grupo, Salvador. Salvador, muito bom, Salvador, estou com o grupo, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, a visita vai cancelar no estande para seguir na 17. Ciente, Capitão Oscar, Tango Vita, eu aposto pelo cancelamento. Eu vou pelo cancelamento, Capitão Vita. Bom, Salvador, Oscar, Tango Vitor, para cancelamento, vai prosseguir na 17. Salvador, Oscar, Tango Vitor, cancelado aos 2257, à esquerda, girado pela direita, reporte final, 17. Com viradagem pela direita, Oscar, Tango Vitor, se apertará na final da 17. O procedimento desse para 2002, o Ayusha na 020, como estabilizado para 3002. Tango Vitor no salão 00, continua, Tati. Gente, eu acho que o Tango Vitor autorizado o backtrack e reporte livrado. Salute Gol 1096, chama de estação, chegada da gama de 1, desça pela nível 050. Tango Vitor ciente, boa noite. Meu Deus, completa a final, chama o Salvador, 118, décima nova 5. Autorizado a final do procedimento, desce para 2003, hoje chama 020, só resta pesado, está autorizado do nada presente.

QNH1020, autorizado pouso, pista 10, ventona 30 graus, 129. Sim, 20 livre pouso, cadê? Vou mandar um passinho. Chamando 310, veio na proibidão após os dias, como estabilizado. funcionamento, função 01. Né? 4405 agora. Zero nove mil autorizado de LED, portão 08.